Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. A mortos ainda se ergue, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Nós estamos aqui, vem como eu agir. Nós estamos aqui, vem como estamos aqui.